Um xamã disse que um dia a Amazônia assumirá sua própria identidade e vai de novo adotar, em vez de Javé, Tupã, usando um grande cocá. No lugar de dois madeiros, no calvário de uma cruz, uma poronga teada na cabeça de Jesus, cruzando rios e florestas numa canoa de luz. Aí nosso Deus Caboclo ensinará que o céu cabe na simplicidade da copa do meu chapéu, na alegria da criança com seu barco de papel. Ensinará que a vida vinga em cada amanhecer e que ele está presente em tudo que a gente vê, em tudo que a gente sente, em tudo que a gente crê. Nosso Deus sabe da roça e da lida de pescar, fonte de todos poemas compostos para rezar e da doce melodia de uma canção de ninar. Ele tem a nossa cara, nosso jeito de falar, reprova o falso progresso que vem nos escravizar, quem destrói a natureza, quem não aprendeu louvar. Assim, nosso Deus Caboclo, a nossa vida conduz. Pelos rios, lagos, restingas, vai levando a sua luz. Qualquer dia eu asso um peixe, convido o bom Jesus.